sem temporal. De repente sobre mim, perigoso e fatal. Não te vi como fugir no teu jogo. Apostei e arrisquei e só feri meu. E só